Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa espetacular aqui na Rádio Antena Web. É verdade, estão preparados para mais maiorinha de música ao vivo? Hoje temos sons muito diversos. Vamos começar a bombar com os Pantera, que nos trazem o tema Off Walk, uma gravação ao vivo na década de 1990. Vamos também ouvir uma outra música, esta um bocadinho mais calma, que se chama Alabama Songs. É uma transição. A música é dos The Doors, peço desculpa. A música é dos The Doors e vamos ouvi-la então daqui a um bocadinho, o tema Alabama Song, que é um dos mais conhecidos da banda, de James Morrison. Bom, vamos também ficar com uma outra música, esta bastante mais calma, a música Linear, dos Cranberries. Eles que regressaram neste ano aos discos, mas esta é uma grande recordação de tempos idos. Já lá vão os gloriosos tempos dos The Cranberries, que atualmente, pelo surgimento de todas as muitas bandas, acabamos de ficar um bocadinho mais no oculto. Ainda assim, andam aí, com força, com o tema Tomorrow, mas não é esse que vamos ouvir. Vamos sim ouvir, então, o tema Linear, ao vivo, como é claro. São as três primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso espetacular. Vamos à música! Oh! E estamos já no final desta edição do Espetacular, mais três musiquinhas para os estimados ouvintes. E por que não ficarmos com uma daquelas músicas que eu acho que sabe sempre bem recordar? Digo eu, não sei. A música chama-se Holding Back the Years e é dos Simply Red. Os Simple Mind vêm logo a seguir, é verdade, trazem-nos Waterfront. E vamos acabar em grande, tal igual como começamos, desta vez com os Slipknot. Em 2004 eles estiveram cá em Portugal e apresentaram na altura aquele que era um dos novos temas do novo trabalho, chamada-se 3-0, e é precisamente com esta música que vamos fechar, e com um grande momento, que vamos fechar a edição de hoje do nosso Espetacular. Um grande momento em palco no Rock in Rio 2004, com o público ao rubro, com o Slipknot ao rubro. Foi um momento fantástico, que certamente quem lá esteve aproveitou bem esta, ou este espetáculo. Vamos então ouvir estes três temas e é com eles que eu me despeço. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite, claro, está na companhia da Rádio Internet. Já de seguida chega mais uma edição de Romantismo no Ar. Boa noite, até para a semana. Holding back the years. wasted all of those years, and nothing had the chance to be good, 'cause nothing ever could. Oh no. Obrigado! Olá, Portugal! How the fuck are you doing today, my friends? Are you having a good time? It has been so fucking long since we've been here. It is very good. It does my heart good to see so many fucking here. Well, I tell you what, I'm gonna cut the bullshit. How would you like to hear another new song off our new fucking album, man? Are you sure, Portugal? Are you sure? We dedicate this to the friends and family of Lisbon and Portugal. Shh. Esta música chama-se 3-0. Say right. Obrigado.